quando me alimpo, forró, chugo, mofo. Meu Deus, forró, colosso, que saudade que me dá. Funga, funga, cheira, cheira no pescoço, pondo sangue em alvoroço e o corpo a sangopiar. Era o chameco no relato da cintura, puxado por uma fervura com aquela pata de ar. Um bate coxa, mela, mela e no repuxo, sacando bucho com bucho, com maquinha misturar. Um bate coxa, mela, mela e no repuxo, sacando bucho com bucho, com maquinha misturar. Forró, pra que é gostoso, tem que ser colar. E o dia borrachado naquele fundo. Gemido só fazendo. Forró pra ser gostoso tem que ser colar. E o dia borrachado naquele fogo. Nariz com tanto quente no pé do sofrido. E o gosto do gemido só fazendo. Daquele jeito quando os arrepios. Pra beber, parava o fole e as pernas da gente mole, quase nem queria andar. Já nem se vê como era nesse tempo antigo, onde o bico com um bico se molhava de suor. Mudaram tudo e hoje tá tão diferente, fico os dois de frente a frente, cada um dançando só. Mudaram tudo e hoje tá tão diferente, fico os dois de frente a frente, cada um dançando só. Forró pra ser gostoso tem que ser colar. E um dia borrachado naquele fedor. Nariz comendo quente no pé do sofrido. E um gosto gemido só fazendo. Forró pra ser gostoso tem que ser colar. E um dia borrachado naquele. Daquele jeito, quando os arrepirava, parece que a vida tava em tempo de se acabar. Se escondeu, pra beber, parava o fole e as pernas da gente mole, quase nem queria andar. Já nem se vê como era nesse tempo antigo, onde o pico com um pico se molhava de suor. Mudaram tudo e hoje tá tão diferente, fico os dois de frente a frente, cada um dançando só. Mudaram tudo e hoje tá tão diferente, fico os dois de frente a frente, cada um dançando só. Forró pra